que você é, me cheiro com meu coração. Eu não deixei de te amar e quero te reconquistar. Volta pra mim, meu grande amor. Putaria.